Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Uma vez você apareceu em minha vida. Eu não percebi você de mim se aproximar. Não sei de onde você veio e nem perguntei. Talvez de alguma estrada que eu ainda não passei. Seu olhar me disse tanta coisa num momento. Parecia que podia ler meu pensamento. E no seu sorriso mil segredos percebi. Então nos seus mistérios de repente eu me perdi. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Minha mão você tomou nas mãos e conheceu. Minha vida inteira e o seu encanto me envolveu. Toda minha história leu nas linhas que mostrei. O que estava escrito e o meu amor eu lhe entreguei. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Hoje você anda por lugares que eu não sei. Vive nos meus sonhos e nas lembranças que guardei. Disse tanta coisa quando leu a minha mão. Você só não previu a minha solidão. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu pude ver.